É homicídio, ladrão, se liga na questão. É o crime os que nos traz a paz que aqui reinava. A paz não reina mais. Considerado de atitude humana é eficaz, pois a maldade o domina, agora está ciente. Na neblina obscura o louco é delinquente. Adolescente entra no crime, não é mais carente. Procurado algum tempo, cara encurralado, foi acusado na delega uma pá de assassinato. Veja na vida do crime, só se não é tira a vida. Quer ver o sangue jorrar? Perdeu seu velho pai, aos 15 não dá. Seu raciocínio é de ódio, maluco é só vingança. Uma aliança com o bem, criança não tem mais. Sua família, aquele menino era esperança. Endinheirado não, agora é ladrão. E na mão do bandido a sua mãe se foi. O que fazer, meu irmão, naquela ocasião? A própria vida não lhe importa, tudo incomoda. Se eu sou foda, não é moda, não tente ser igual. E assim sangue bom, a aliança é com o mal. Arregaça, sai voado, no ato não para. Tem fama de canalha, já basta, não dá mais. Quem vai ou não vou? Você quem vai atrás, psicopata, papá. Quem vai te ajudar, eu nunca vi vacilar. O comparsa já foi, ele logo depois. Apoiado se pá, a crueldade e o terror. Eu trago pra cá, entre becos e favela, cortiços e vielas, eu sei muito bem. Um louco desse estilo não vai muito além. Com sua Glock explode, ali vai ficar. No ar sossegado, sem treta, sem tiro, sem sangue no chão. Cuidado, irmão, é mais um então, se abalou se não. Na noite perversa, ele reza uma preza, ele fica grilado, segura o barato. Só cheiro de sangue no ato, e assim o cara mata. É mentido e psicopata, tá? E assim o cara mata. É mentido e psicopata, tá? E assim o cara mata. É mentir psicopata e assim. É mais um, dois. Tiros na cara do cara, caindo na bala, descendo na bala, custa da bala. O cara não fala que nem se abala, mantém a distância, saia. Se for a mira, ele atira o sangue, espirra. Proteja sua vida, que no crime, sempre crime, raciocine, denomine a sua trajetória sem glória. Uma história de conflito, perigo para a sociedade. Maldade é papo de bandido, onde se mata até de graça. Ameaça, já tinha declarado atitude de prego. Jurou, não apertou, durou, não escapou. Morreu pela língua, o outro foi quem sapetou. Uma mente perturbada, e assim o cara mata. A ideia é proceder, tentar sobreviver. Cadê o esperto? É certo que já era. Na favela, miséria, guerra impera. E se erra, se auto-enterra no país. Que feliz ou infeliz, a cicatriz não fui eu quem fiz. Não sei se vai sair, espero que sim. Otário, sai de mim, cê não vai embaçar. Calamidade, a paz conversa. Liberta você mesmo, é lá de dentro de você. Eu quero viver, atravessa a barreira, mesmo que alguém não permite. Passar do limite, que nos empurram drogas, armas, maldade e desinformação. Prisioneiros da miséria, reféns da covardia. Na rua uma guerra, no peito a rebeldia. A família, um problema de esquema que é foda. Se você consegue abrir, alguém quer fechar as portas. Eu derrubei, entrei, é minha própria lei. Falei pro mundo da verdade, coragem, honestidade. Muitos ainda não, na luz não. É na escuridão que anda, indignado ele age. Mais cedo ou mais tarde, é só quem teve uma herança manchada na justiça. A mãe era prostituta, o pai um homicida. Um raciocínio sanguinário, muitas vezes hereditário. Um otário, um enquadro, um assalto, mãos ao alto é boom. Se for reagir, pode desistir. A morte pra você acaba de existir. Na real, pipoco, sufoco, perfurado o corpo, de zero a sobrevivência. O fato é perseguição, sobra a violência. A guerra está em pauta, a paz que aqui falta. A lei que tarda falha, se liga, não disfarça. Assim ninguém escapa, cê é sangue na ata. Mente psicopata, e assim o cara mata. É mente psicopata, tá, e assim o cara mata. É mente psicopata, tá, e assim o cara mata. É mente psicopata, e assim. Olha só quem tava na área, psicopata canalha. Folgado que fala demais, acaba levando é tiro na cara. Se espalha, pois não é novela não. Personagem aqui vai pro caixão. Cê tá ligado que eu conto os dias do seu enterro. E sanguinário e frio, não entre em desespero. Era o veneno que percorria as suas veias. Rapaziada, agora véio, largou de vez. Considerado aqui no um velho freguês. É pilantragem, eu imagino o que o louco fez. Adrenalina macabra, revolta e ira. O seu mundo transformado em selvageria. Mas hoje ele é procurado noite e dia. E gatilhado o terror, a bala da maldade. E de quebrada sem dó, é, sem piedade. Eu quero ver sair, eu quero ver vazar. Psicopata porque tenta se esconder. Não adianta correr, agora não dá mais. Não olhe mais para trás, eu vejo bem. O seu filho a parte, bom menino a matador, hoje é presa de... Demorou, eu sei, o ódio acumulado é igual a dedo engatilhado. O veneno, desespero, enterro, uma vida, uma importância. Com perseverança, a vingança é certa, como quem aperta o dedo. Com receio de que veio a sua hora, nasce safado a morte. Pobre matando pobre, isso é foda. Uma regaço, bagaço, uma braça, estilhaço de bala pra todo lado, encurralado por um mais louco ainda. Na própria esquina, ajoelhado no chão, pedindo perdão. Psicopata agora vem, um prego cuzão. O alarme do relógio da morte pra ele vai disparar. Não tem como escapar, deu mole. Pou, pou, pou. E assim o cara morre. É a lei, plantou, colheu, matou, morreu. Tem muito neguinho com a mente psicopata, mas que não vai durar muito, porque a vida no crime é sem futuro. A sua hora pode ser a próxima, tá ligado? Aqui é fogo cruzado. É mente psicopata, tá, e assim o cara mata. É mente psicopata, tá, e assim o cara mata. É mente psicopata, e assim o cara morre.